Tender é a Veículo H, 758, 1090 kHz. Ondas médias, rádio universal, em cadeia com a Rádio Clube. Ondas curtas de 25 metros, 11.735 kHz.